que é sobre como você descreve a Mia. Como eu descrevo a Mia? Essa pergunta é bem bacana. A Mia, como eu tinha falado anteriormente, ela nasce assim das minhas... de todos os motivos de chacotas que eu passei na minha adolescência. Então, o Patrick sempre foi um adolescente que gostava de ouvir rock, que gostava de emocore, se vestia todo de preto, ia de lápis de olho pra escola, cabelão na cara. E eu sempre fui ridicularizado por essas coisas assim. E é quando a Mia nasce, ela nasce muito nesse espaço de reivindicar esse poder do Patrick. Então a Mia é uma queen gótica, é uma queen que nasce com esse nome, né, Mia the Witch, porque ela é uma bruxa, ela é a senhora das trevas. Então toda essa cultura punk underground pela qual eu fui ridicularizado antes, hoje é o que caracteriza e engrandece a minha arte, assim. É o grande diferencial que eu vejo, assim, no que eu faço como artista, assim. Então a Mia é essa queen poderosa, gótica, bruxa, underground, e que também é uma queen política, né, nessas decisões que eu tomo em, por exemplo, não aquendar, não tirar os meus pelos. Quando eu comecei a fazer drag, eu era uma drag barbada também. E aí vem também um pouco disso que eu comentei, assim, tentativas de deixar a minha um pouco mais mercadológica. E aí, nisso, a barba sumiu. Mas ainda me vejo assim como uma queen que desafia esses padrões, assim. Porque eu acho que o drag não deveria, na minha visão, mas tem, a gente sabe que tem, existe um padrão a ser seguido. Existem regras que te tornam uma drag mais polida e uma iniciante, sabe? E eu acho isso péssimo. Só que ao mesmo tempo que eu quero bater de frente com isso, eu também quero crescer. Então acho que atualmente eu tô nesse momento de conflito entre o que eu posso ceder, né, sem perder quem eu sou, e como eu ainda vou me diferenciar e não ser só mais uma drag mercadológica. Mas acho que isso, assim, a minha drag é uma drag bruxa, underground, punk, bruxona. Amor. E me conta como que foi